Capital do Samba. Todos os sábados, de 11 às 13 horas, o comecinho do seu happy hour é com o Capital do Samba, na Rádio Capital FM. É preciso muito amor. Capital do Samba. Muito pagode, samba de raiz. O esquenta do seu fim de semana merece. Da minha terra, deixa a gente mole. Capital do Samba. Capital do Samba. Todos os sábados, de 11 às 13 horas, na voz inconfundível do radialista Marquinho Silva. Vem sambar com a gente. Capital FM. O clima de Natal já tomou conta de nossos corações. E a Fundação Olinda Santos realiza o 15º ano do projeto social Faça uma Criança Sorrir. Doe brinquedos novos ou usados e vamos todos juntos no dia 22 de dezembro fazer a alegria da criançada. São em média 600 crianças beneficiadas nesse projeto. Maiores informações no 994624979. Projeto Social Faça uma Criança Sorrir. Um simples ato de solidariedade que faz toda a diferença. Apoio Rádio Capital FM. Santa Dulce dos Pobres, Auriverde Pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui, a sua presença é de amor. Diz que cuida de mim, que acalma meu coração, me acolhe com seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui, a sua presença é de amor. Doce luz, que nunca abandona o irmão, você dá sua força e fé, me guia minha luz pela escuridão. Luz que cuida de mim, que acalma o meu coração, me acolhe com seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão, que nunca duvida do amor, que em nome do sim não tem medo do não. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui, a sua presença é de amor. O amor tudo passa, se a dor que lacera, o amor tudo passa, completo abandono, o amor tudo passa, se aperta a saudade, o amor tudo passa, se as portas se fecham, o amor escancara, se há desespero, o amor leva calma, se há solução, o amor você acha, onde o amor estiver. Pois se tem amor, tudo passa, tudo passa. Força de fé e guia minha luz. A fome e a miséria não têm partido. Somente com mulheres e homens de bem, justiça e democracia, amenizaremos o sofrimento do povo. Isso é o que pensa a Família Capital FM. Você vai ouvir a partir de agora. A partir de agora. Uma hora com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. No Redação Capital. Redação Capital. Informações sobre a sua cidade e seu estado. O jornalismo mais dinâmico do seu rádio. Redação. Na Capital. Oi, muito boa tarde aos nossos Piauí do Brasil e do mundo. Muito bem-vinda. A partir de agora, até as 30 horas, eu, você, Ascânio Sávio, Chico Alberto Araújo e Paulo Jame, para mais um programa. Em uma linda terça-feira, 25 de setembro de 2024. O bom domingo, companhia diária, no seu horário. Nos acompanha pelo rádio, tá? E nos acompanha pela frequência modulada em 87.9 MHz ou pelo o aplicativo RádiosNet. E é você também que nos acompanha pelo nosso site. www.radiocapitalfmteresina.com.br. Arroba Rádio Capital FM Teresina. 12 horas e 6 minutos. E hoje, no nosso programa, temos a honra de receber o jornalista e escritor Paulo Chaves, onde iremos hoje bater um papo, conversarmos sobre ele que está nos preparativos aí para o lançamento do seu mais recente livro. E, lembrando a você que o nosso telefone é o WhatsApp 994-56-8213. Repetindo, 86-994-56-8213. Você pode, você deixa aí o seu recado, a sua mensagem e tal. Agora eu quero saudar aqui os nossos colegas, meus colegas de bancada, Chico Alberto Araújo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Redação Capital, segunda edição. Boa tarde, um grande amigo de longa data, que agora está uma nova empreitada desse novo livro, não dá saber. E outras curiosidades a mais, nosso amigo Paulo Chaves. Agora eu chamo o Paulo. Boa tarde, Rose Mendes. Boa tarde, Chico Alberto. Boa tarde ao nosso convidado, o jornalista e escritor Paulo Chaves. Boa tarde ao repórter popular Ascânio Sávio. Muito boa tarde, Ascânio Sávio, seja bem-vindo. Boa tarde, Rose Mendes, boa tarde, Paulo Chaves, boa tarde, Paulo James, Paulo Chaves, Paulo James. Também boa tarde ao Chiquinho Povo, e hoje nós temos duas batalhas para repetir. A primeira, eu fui na Arsete, para saber a respeito da tarde do Chiquinho. E também... dos administrativos, ele cuida mais dos administrativos, mas ele fala em nome de várias entidades. Agora vamos destacar então essas duas matérias agora em nosso primeiro bloco. Pois a primeira, o diretor da Arsete, diretor administrativo da Arsete, falando sobre as questões que tanto perturba a Teresina, que é a da Teresina. Vamos ouvir, vamos ouvir. quando para cada um real consumido de água potável, né, pelo serviço de abastecimento, você tem também a cobrança de R$1 pelo serviço de esgotamento sanitário. Ela é legal, é lícita e é prevista tanto na nossa legislação nacional quanto na municipal e no contrato de prestação de serviço, no contrato de subconcessão foi celebrado entre a Ajax Pisa e a Águas de Teresina. Quando você fala no município, então essa lei vem da Câmara? Sim, foi uma lei que passou pela Câmara Municipal, foi promulgada pelo então prefeito da época, Felipe Filho, e que foi que autorizou a subconcessão e o 100%? Uma cobrança de 100% pelo serviço de esgotamento. E as questões da lei federal? O que, é que foi deputados e senadores fizeram também sobre essa parte de água e também sobre esgotamento? Acredito que